estabilizado o localizador visual, voo no 966. Uno 966 completa o sinal de Sena Torre, Uno 1895. 395, boa tarde. A 3154, desça para 2000 PEI, autorizada a sinal ILS, reporta estabilizado. 2000, chamada estabilizada 3154. Ano 966, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1-0, 1-4. 0-4, aguardando livre. Uno 966, chance trem, livre pouso, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 1-2-9. Passei, travou, gol no 966, livre pouso. Oxalé 63 no 5, decolado aos 47, controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, também é 3 no 5. Controle Salvador, muito boa tarde, Oxalé 63 no 5, passando 1.500. 6315, boa tarde, contato radar, boa tarde, 0, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 6315. ILS 1-0, ILS tem que ser revisto na 0, campo aviso, 3154. 3154, completo o sinal de Sena Torre, 1-1-8-9-5. 1895. Ação Bravo Delta, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Autorizado 2000, final da ILS, reporta estabilizado, Bravo Delta. Para 185 por 5. 20 milhas para essa formação. Aproximação número 2 para pouso, QNH 1014. E guardando, 3154. Nível 240, decoluna 0, curva direita, saída da El Coral, via Golf 677. Controle Salvador opera 120.8, transponder 54.16. Ok, autorizado o Rileão, nível 240, a saída da El Coral, a pista 10, primeira curva direita, Golf 677. 120, 8 é o controle, 5416 é o transponder para o 120, 17 não funciona. Tráfego Salvador, muito boa tarde, o Sané 6321, cliente da Lima, copia autorização de tráfego Brasília, nível 360. 6321, aguarda a cópia. Na sua escuta, o Sané 6321. Solo, o Sané 6142, 6142, está autorizado para o contacte. Salo, muito boa tarde, gol 1659. Paciente, informação Lima, cópia, Galeão. Salo, boa tarde, gol 1966, ligou na sua escuta. Salo 1966, autorizado Alfa, reporta Anjo Juliette. Alfa, Anjo Juliette. 3567, quanto cópia? Na sua escuta, 3567. Autorizado Brasil. Brasil, nível 360, decola Bissona 0, curva à direita, saída Árvore Alefa, via Piso 17. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponda 5422. 360 autorizado, Pesulu 17, igual ao dono 0, curva à direita, aba Elerpa, é a nossa saída, 1208 controle, transponder 5422. 3567, contagiamento está correto, chão pronto, pushback somento. Agora posicionamento 3567. 6321 no pronto cópia. 3567. Autorizado Brasília, nível 360, decola pistão no zero, curva direita, saída árvore elefa. Aerobia Piso 17, controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponda 5427. Autorizado para Brasília, nível 360, decolando 90, curva direita na árvore elefa. Piso 17, com quatro rotas do plano. Transponda 5427, controle 908, Lucanel 6321. 6321, contestamento correto, estamos pronto se tiver questionamento. Estamos prontos na gate, Lucanel 6321. 1966, observa o Airbus da Avianca, apertando o pushback após ingresso. Juliette, posição 04 com cautela. 04 com cautela, após aeronave da Avianca. Estão no Salvador, gol 2017, se tiver questionamento, ponto 11. 2017, autorizado sem contato. Salvador 1659. 154, autorizado Alfa, reportando de Juliette. Alô, Salvador, uma boa tarde, está 3154. 3154, está autorizado Alfa, reportando Juliette. Alfa, reporta a sua Juliette, está 3154. Falou, copião 659. Prossiga. Está assistente informação Lima, está no 7 para Copa Galeão. Gol no 659, está autorizado Galeão, nível 360, decola pista no 0, curva direita. Saída da El, Leda e Rumi. Via UPA November 857, Moço. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5423. Autorizou 360 para o Galeão, decolando da 10 com curva direita. Saiu, saída da El, Leda e Rumi. UPA November 857, Moço. 1208 é o controle, 5423 no transponder. Gol 1659. 959, protegimento correto, estão prontos para o direcionamento. Samuel. Autorizado, parte 1 no Índia, ponto 010, torre 1895, adicional 04. 966, observa o taxi depois da Avianca, após ingresso 04. Ingresso 04, após a Avianca. 1996. 3154, está autorizado Juliette, posição 05. Juliette 05, na 3154. Juliette Bravo Delta, está na torre 1895. Torre 2895, Juliette Bravo Delta. Está autorizado o táxi via parte 1, reporta através da posição 06. Autorizado o táxi via parte 1, reportará através da 06, o gol 2017. padrão de Leste Bravo Delta, tá estabilizado o localizador. Leste Bravo Delta, confirma intenção de pouso. Pista 1-0, senhor. Gente, continua a aproximação aguardando autorização. Ajuste 1-0 ou 1-4. Continua a aproximação aguardando. 1-0 ou 1-4, Bravo Delta. Frequência 1-3325, alterne 1-3395 e coordene a prova de motiva. CCP 1-3325, alterna 3395, pelo caminho 3-1-5, boa tarde. Diga. Qual a posição? Bem, tirei informa mais zero. Para o feedback, acionamento 659, posição 7. 659, estou autorizado. Sistema pronto, táxi. Chamaremos para o táxi, 659. Juliette Bravo Delta, livre pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-1 nós. Livre pouso, pista 1-0, Juliette Bravo Delta. Após o pouso, qual parte, Juliette Bravo Delta? Parte 3, já. 7. Salvador, ajuste no 014, voe direto Duna, desça para 4000 para o ILS. Direto Duna 1.014. Descida para altitude de 4000 sem restrições. Seria do 2230. Para o centro do 1659, POB de 1042, alternativa Florianópolis, com 3 horas e 50. 1659, está autorizado o táxi 71, táxi Índia, ponto 010, torre 1895, ajuste no 014. Poderia confirmar para a gente ter as pessoas a bordo? Pessoas a bordo, 1042. Sim, que grato, bom voo. Táxi Índia, vai caminhar, chama 2, 2, 9, 1. Uno 097 ao controle, Salvador, desça para 6000, ajuste no 094. Tá? Santana, M142, autorizado a linha e decolar 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-2-9. Qual é 4065, após a passagem do Boeing da Gorra da Guarda, estou autorizado. Estamos pronto para o táxi. Posso autorizado, Fazer-me-a-fim. Salvador, boa tarde, gol 2017, ponto 0, 1-0, pronto. A linha mantém 1-0, gol 2-0, 1-7. A linha mantém 1-0, gol 2-0, 1-7. Ano 42, decolado a 01 no controle, no 208. 208. Oceano 61, 42, é o controle, está em contato radar. Contato radar, 1-4-2. Gol 2017, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-4 nós. 2-0, decolagem 1-0, gol 2-0, 1-7. Gol no 659, após a rolagem do companhia na cabeceira, Linhara manteu 1-0. Linhara manteu 1-0, 659, após a rolagem. Bom, o 1097 com a 41 milhas agora, qual a velocidade? Estamos com 280 nós, cruzando nível 40 no 1097. E vou com 250, daqui a pouco eu vou solicitar a velocidade inferior. Número 2 para pouso. 250 nós, pode passar a volta em cima de 1097? Pode. Maravilha, obrigado. Esse é o 250 nós, vou 1097. 895, ajuste no 0-1-4. Acho que a qualidade ainda está 0-18-9. Para Dael Coral. Gol 2097, controle, contato radar, após 2000, direto Ilhéus. Com 2000, direto Ilhéus, gol 2097. 3220, desça, para 2000. 2000, 2230. ONU 659, livre decolagem 510, vento ONU 50 graus, ONU 29. Vai iniciar rolagem na ONU 0, gol 659. O Salvador Azul 4065, quanto tela da ONU 0, pai? Voo 097, 30 milhas, desça para 3.000, não será necessária velocidade inferior a 250 nós. Afirmo, desça 3.000, 14, mantém 250 nós, voo 097. Voo 4065, Anéreo, mantém 1.0. S59, decolada 07, controle 1208. 20. Controle, patrão 2230, pequeno desvio à esquerda, liberar a formação. Positivo, livre. 230. Controle com 1659. P59 é o controle, contato radar após 2000 Lida. 2000 direto Lida, grato, 1659 está em Chevrolet. Tendo 6142, chame Recife. Fono 2545. 2545, 6142. Salvador, boa tarde. Oxenete 3154, passando 1170 para o 1540 com a Lima. Oceano 6314, este é o controle, Salvador. Ajuste agora 1094, desça para 5000 e voe direto Dona para o ILS. 14. Voando Luna para elétrico, chama 3 km. Decolagem, pistão 0, vento 50 graus, chama 29. Segura, pistão 0, azul, 40, táxi 3567, oito a bordo, 3 e 10, Uberlândia. 3567, está autorizado o táxi. 641, táxi Índia, condição 0, torre 1895, ajuste no 04. 04, ajuste, Apache, Índia, 1893, 9674. 11-6321, fique atento à passagem do Airbus da TAM, a retaguarda pode ser autorizada. Se tiver funcionamento, chama pronto para o táxi. Oxana 6321, após a passagem da aeronave da Sana, retaguarda, está autorizado para estiver de chamar a táxi. Azul 4065, decolou 111, chama o controle 120, destino 80, bom voo. 208, muito obrigado, bom final de semana. Controle, muito boa tarde. Azul 4065. Azul 4065, este é o controle Salvador. Contato, radar pós 2000, direto Leda. Pós 2000, direto Leda. Azul 41, é 4065. Saredo 2230, reduza para aproximação, efetue cheque pré-pouso, chame torre, 11895. 1895, receptor, 2230. Torre, Salvador, Patrulha 2230. Passaria 2230, Torre Salvador, boa tarde, continue a aproximação, reporta visual com o campo, ajuste na 04, vento para cheque, nome 0 graus, com 12 nós. Confirmar o vento, entrecortou. O nome é 0 graus, com 12 nós. O que está chovendo sobre o campo? Um chuvisco, a pista está molhada. Graças a Deus. Está bastante travado, 2230. Já à vista? Ainda não, 2230. Ok, por gentileza, reporta visual com o campo. Boa tarde, 2230. Passou, boa tarde, 2360. 2357, boa tarde, mantenha a posição de espera, pista na zero. Tá visual agora, 2230. Ok, tá livre o pouso, vento no 60 graus com 13 nós, já vistou com quantos pés? 1400. Ok, gente. O 3565 tem condições de decolar 5 autorizado pela torre? Ok, observe o pouso da TR na curta final na 0 após alinhamento. Pouso da TR, alinhamento na 0 3565. A do Pátio 1 está sem dia, condicionando na 0, torre 1 no 8, 95, ajuste na 0 no 4. É 3215, livre taxi via Pátio 1 no Índia, ponto para a 0 3, 2195, ajuste na 0 no 4, bom final de semana. 4, desça para 5 mil e voe direto Duna, por GLS. 4, desça para 5 Torre Salvador, gol 1097, boa tarde. Boa tarde, 1097, continue a aproximação, reporta visual com campo, aguardar na pista livre. Gente, confirma a condição da chuva? A chuva é leve, pista molhada. Gente, vou na 097, a porta fica. Sem restrições para 2 mil. 2230. boa tarde, passarelo 2230, liberando a pista. 2230, sou autorizado táxi Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 2230. Visual de comando a turba para Salvador, chame do Través de Veracruz, ajuste no 014. 0097 Confirmando, 1-3-3-2-5. Confirmo. Muito obrigado, bom final de semana. Boa. Parte da metade da pista pra frente, tá seca, ok? Chuva. Ok, obrigado pela informação. Decolou 18, chama o controle, 128. 08, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador. Boa tarde, eu tô 3567, cruzando 1600. O 3567, este é o controle Salvador, meu cordial. Após 2000, inicia a curva direita, direto para Elefa, subindo sem restrições, caminho. Tá ok, após 2000, direto Elefa, pela direita, sem restrições, eu tô 3567, obrigado. 321. Solo 09, libera direita, chama solo 21-1. Solo em 121-10, vou 1-0-9-7. Solo Salvador, gol 1-0-9-7, boa tarde. 1-0-9-7, boa tarde, estou autorizado Alfa, Juliette, posição 0-7-4-1. Alfa e Juliette para a posição 7, gol 1-0-9-7. Alinhado, pronto, aqui na 321. Sente-se na 321, decolagem autorizado, no 5 graus, com 8 nós. Sente-se decolagem, então, no 0, aqui na 321. 3192, transfere. 3192, transfere. Vixe, meu controle, Salvador. Prazer falar. Procedente do Tom Jobim. Vamos ajustar o 1094, descer para 5000 e voar direto Duna para aproximação ILS. Direto Duna, descendo para 5000, o 3192. Gol 1620, passa 9.700 pés, 26 milhas para a Duna, desça para 2.000, está autorizado ILS. 2.000 no ILS, Duna, 1.60. Controle Salvador, boa tarde, acionar minha 321, cruzando 1.500 pés, perfil arbóreo, Alessa. Luciano, minha 321, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar estabelecido, o senhor está passando 1.800 pés, inicio curva direita e vou direto para Elefa, subindo sem restrições, câmbio. Subindo sem restrições para Elefa, curva direita, obrigado, Xanar 321. Lulu, Charlie Mike agora reporta através de Veracruz. Positivo, prosseguindo nos corredores visuais, informe passando Faripe, Zulu de Alemanha. Meu, 6314 não lhe recebe mais. Controle Salvador, Xanar 6314. Esquema 314, estou no equipamento de emergência. Torre 1-1-895 agora. 895 agora, alto e claro. Papa Romeu, Zulu, tinha ali mais Salvador, está emitindo no equipamento de emergência. Emergência, queira desculpar. Chame, passando o Paris. Agora está passando o Paris, né? Não copiei a informação. Autorizado. Contornar parte 1, Lima mais Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento da pista 1735. Controle, copia o Zulu de Animais. Tiane Mike solicita da presente dor de rotatória para desviar de formação e chuva. O Ciente vai prosseguir para a rotatória, manter a 1.010. Você está muito próximo do ILS e eu tenho tráfego para pousar. Ciente, 1.010. Reportada. Solo 2000, libera próxima direita. Chama o solo, 1-2-1-1. Direita 21-1, Xanana 3-1-4. Hoje você para a Duna 7 Miras, no porte do Monserrat. Tem um tráfego de pequeno porte autorizado por esse controle. Vou lá para a rotatória em novo visual, mantendo o Rio Pé. Está bom. Gente, igual no 620, só altitude do mesmo? autorizado a altitude de 1000 pés em voo visual, o Zulu Charlie Mike. É isso, voando bem 2-0, passa 4000 para 2000. 6314, o ataque foi em pressão alfa. 6314, estou autorizado, Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette, 06, posição, chama 6314. Leste Bravo, já está livre de cruzar o nosso site para seguir até o hangar da BTA, eu acho que é nossa perfeita. É, a gente vai manter 2000, a gente sempre está aguardando a instrução. Voo no 6-2-0. Ainda sem condições, senhor. Estou visual com aeródromo aqui, mas sem condições de curvar esquerda. Tem um CB aqui. Mas como foi que eu estou executando o treino agora pelo esquerdo? Negativo. Estou tentando o máximo aqui de minha velocidade aqui para tentar chegar mais de zona. Estarei entrando dentro da formação aqui. Estou com uma leve chuva, vou entrar um pouquinho aqui, mas na 070 não consigo. Vai, e qual pro que você quer? 80. Vou no 620, se não tiver no visual, muito provavelmente vai ter o que quer. Para ser informado anteriormente, está sem condições de curvar a esquerda, motivo pelo qual está mantendo o rumo oeste e 1000 pés. Ele está agora a 2 milhas a nordeste do rádio para o Cinto. O senhor está meia milha para o marcador externo, desça no glide e aguarde transferência. Vada, está de logo com o mesmo e o mesmo etiqueta também, igual no 620. 2230, estou autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola pista no 0, curva à direita, saída árvore Alefa, após Oplo e após direto Conquista, conforme rota. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponda 5450. Cheque 3, torre 1-1-2-9-5, para quem cristão não vai ter perigo essa aproximação. Gente, vou no 620, está estabilizando aqui, consegue com a torre. Essa 06, identifique, voe em Mari, chegada a Mari, pista 10, 1014, opa. Só resta um pronto se tiver questionamento. Tá parando. Lulu Charlie Mike, qual é a sua situação em relação às condições meteorológicas agora? Lulu Charlie Mike agora vai cruzar o final aqui da 07, vai fazer um 360 pela esquerda. Positivo. 360 pela esquerda para interceptar a reta final da pista 17. Aguarde transferência de comunicação. Não aguardo. Salvador, muito boa tarde, o Azul 9135. Azul 9135, identifique, voe Bonf, chegada Bonf, pista 10, 1014. Salvando Bonf, vai reportar para a descida 9135. 1406, identifique. Mike, na descida da torre? Contato radar, Zimuth 2, 2, 4, 55 milhas, detonação pro ILS, proa 030, desça para 2000 pés, ajuste o 014, está limitado pelo localizador. Ponto. Lulu Charlie Mike. Lulu Charlie Mike. Está autorizado e intercepta agora final, não no 7. Positivo. Eu estou checando o equipamento principal. Está me ouvindo bem? Afirmativo. Ok, muito bom. Bom, eu agradeço a sua colaboração. Vamos chamar a torre agora em 1-1-8-95 e até uma próxima oportunidade. 1-1-8-95. Boa. Bom, meu Zulu Telemark, escuta. Na sua escuta, cara. Decepção no sinal. 1-7. Ok. Já avistado, livre pouso, custo 1-7, o vento 1-4-0 graus com 10 nós, pistão úmida. Livre pouso, Zulu Telemark. O vento confirma para essa pista? 1-4-0 graus com 140 com 10. Ciente, Zulu Telemark. Gol na 620, salas 33, libera próxima direita no 211. Próxima direita, 211, gol na 620. Para descer. Avião 3G. O Lula de Alemanha vai prosseguir para qual pátio? Pátio 5, cara. No abastecimento. Ok, gente. Alfa, reporta Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, reportarei. Gol na 62, né? Salve Salvador, uma boa tarde. Gol no 966, está na posição 04, em da tomação só para Campina Grande. Aguarda só um minuto, Campina Grande, prepara Puca Zipá. Aguarda um minuto, Campina Grande, 1966. Ingresso Juliette, posição 03. Juliette, é o 03, o nome é 20. Pono 966, posso cópia? Afirmo. Autorizado Campina Grande, nível 370, decola 10, curva esquerda, saída Puca Caju. Pelo Pizulu 10, após Neuma e após prossegue direto. Controle Salvador, pera 120, decima 8, transponder 5474. Autorizado 370, vai decolar da 10, curva esquerda. Puca, chama. Pois não, Puca, saiu. Eu presumo 10, Neuma, depois de 16. Controle de saída 1208 e o transponder 5474. 966, contingência correta, estão prontos para o tiver funcionamento. Azul 9135, direto pelo. Direto pelo, 9135. Paulo Salvador, boa tarde. Santos, 3155, centro da informação mais cedo. 3157, aguarda cópia. 3155, guarda. Sou 3192 na final, checa o trem, torre 1-1-8-9-5. Torre tá 3192. 3192. Boa tarde, livre pouso pistão 0, vento 1630 graus com 2 nós. Cheque 3. Uhum, tá checado. Livre pouso no, na 10, 3192, certo? Salvador, boa 4462, de novo, 1770. Azul 4462, Rui Duna, quando pronto, descer para 5.000 e 1.014. Boa Duna, descer para 5.000 e 1.014, Azul 4462. Ok, 3192. Diga. Livre. Salvador 9135 para descida? Só para 4.000. 4.000, 9135. Passa 06, informe quando tiver condições de curvar direito. Cliente, atinge 2.000 pés, curva à direita, vai na proa 055. Então, 3192, salva 41, na direita, 921. 21. Tá, 3155, pronto, 4. 3155, tá pronto, 4. Autorizado Guarulhos, via 3190, Piraí, restante conforme, 320 é o nível. Dael, Lita, morte vai sair. Decola da pistão 90, curva direita. 5465, código 1208, controle. Solo 3192, livrou. Mantenha a escuta 3192. Autorizado para Guarulhos, via 320, pela 3190. Sael, Leda, Monte, Caçaíra, decolado da 10, primeira curva direita. O transponder 1140, controle 208, está 3192. Da 3155, correto? Chama pronto, portão 05. Confirma o transponder, por gentileza. 5465. 5465, obrigado, Matheusão. Da 3192, Alfa Juliette, para a remota 14 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 14-3193. Hotel Juliette Serra, confirma em Manati. Autorizado Manati, comprou a Sul, 1.000 pés estrito, restante coordenando com controle Salvador. O código é o 5451 e o controle 120 1208. Foi comando 02 a bordo, Dr. Juliette Serra, parte 4. Ciente, informo que chove um pouco sobre o campo, o ajuste é 1014. Dr. Juliette Serra, pressionamento, taxa de decolagem, chama a torre, 118 decimal 95. Costa 06, reduza para velocidade de aproximação e efetue cheque para pouso. Reduzindo cheque de aproximação, cheque para pouso, 1-0. Azul 9135, voa setor de Camaçari, desça para 2000, sem restrição. Para 2000, 9135. Ponta 06, direita proa 080 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Direita 080, curso localizador, está livre LS, aguarde transferência, aguarde 06. Salvador, voo 1969, para pushback de acionamento, posição 4. Voo 1966-04, está livre, chame táxi. Do 4462, desça, sem restrições, para 2000. Sem restrições, 2000, 4462. Rota 06, 4 milhas para passagem sobre o marcador externo. No curso do localizador em aproximação. Chame a torre, 1-9895, câmbio. 1-9895, torre, obrigado. Torre Salvador, 1-06. Boa tarde, 1-06. Continue a aproximação, chama a passando externo com o trem baixo travado, ajuste na 0-4. Ok, reportar a passando externo com o trem baixo travado, 1-06. 9-3-5.